janela, eu vou ver o céu se abrirá, permitirá um novo amanhecer. Renascimento da esperança, um novo viver. Nesse lixo, nessa lama, algo vai florescer. Nada será tão forte que não nos faça vencer. Vejo o clima está mudando, vamos continuar. Logo é primavera e tudo vai mudar. O choro não irá nos calar, pois é para a cruz que nós iremos olhar. E agindo Deus, quem impedirá? O nosso alvo, nossa meta iremos alcançar. E uma força inexplicável há de nascer, nos fará ter fé, forças para vencer. E em meio a tempestade, expressão somos colher. É primavera, sempre esperei por você. Um novo tempo chegou. Mais leve que um mililitro, chegando a quase ser indivisível. Melancolias, molhando a face. Não respeito o coração forte, nem o covarde é tio. Quem nunca chorou, vai por mim. Os boys, até os monstrão. Eu já vi moleque pobre se sobressair. Eu já vi o viciado no seu vício dar um fim. É nisso que eu creio. Tu nasceu pra brilhar e hoje é o começo. Pois te criaste no íntimo do teu ser. No ventre da sua mãe planeja um belo amanhecer. Não esquece do seu choro, não esquece do seu gemer. Cada sonho que infelizmente vieram a retroceder. Hoje, renovado pelo Espírito Santo. Fim do leito, fim do pranto. Te amo tanto, diz o Senhor. Tantas dores por você, provas de amor. Você crê? Então creia, a primavera tem um encontro e é com você. E Deus é romântico, pois ele é a essência do amor. E sem dúvidas a primavera chegou, oh glória, a primavera chegou. Um novo